昨天主耶稣我们看见主他把教明白 阿们 这地点我们星星里面看见主把教会启示出来的时候就在告诉啊门徒们说你们要跟随我吗教会生活跟随我吗那么有所记 Ayer en el mensaje de la mañana vimos que el Señor cuando reveló la iglesia habló sobre que quien quiere venir en pos de él hay que negarse a sí mismo tomar la cruz y seguir el Señor si nosotros negamos nuestra vida del alma hoy entonces obtendremos la salvación del alma por venir que significa la plena salvación pero si nosotros no queremos negar nuestra vida del alma no queremos tratar con nuestra vida del alma queremos todavía preservarla entonces por venir perderemos nuestra vida del alma significando que perderemos la plena salvación primeramente estas palabras fueron dichas a los 12 apóstoles pero en verdad el Señor estaba dirigiendo esta palabra a Pedro para que él pudiera ser expuesto y así entonces empezar a negar su vida del alma aunque Pedro era un discípulo del Señor Jesús él todavía no había recibido dispensar de la vida divina porque el Señor Jesús todavía no había resucitado no había sido muerto entonces él vivía todavía en su vida natural nosotros sabemos que esta vida natural es el nuestro yo que es nuestra alma que es nuestra vida del alma dentro de este yo que es la vida del alma hay la parte buena y hay la parte mala así como vimos ayer en Génesis que en el árbol de la ciencia había el bien como también había el mal Dios concedió al hombre el libre albedrío y entonces a veces él hablaba por Pedro habló por Dios y a veces no y cuando él habló por Dios él pudo recibir la revelación de que este Jesús era el Cristo el Hijo del Dios viviente y porque Pedro recibió esta revelación Cristo por su vez pudo revelar su misterio que es la iglesia y mostró que la iglesia que tiene la llave del reino de los cielos es la propia realidad del reino de los cielos. Ninguna autoridad del Hades puede sojuzgar la iglesia. Todo lo que la iglesia ata en la tierra, en los cielos también es atado. Y lo que la iglesia desata en la tierra, libera en la tierra, en los cielos también son desatados. Dios entonces entregó totalmente a la iglesia para que la iglesia haga la obra de Dios. Pero la iglesia todavía no había sido producida, generada. Sin embargo, el Señor reveló que por poco más tiempo la iglesia sería generada. Y para generar la iglesia era necesario un grupo de personas con la vida divina. Y esta vida divina seria a vida divina que o próprio Senhor Jesus liberaria em sua morte na cruz. Então ele seguiu dizendo a seus discípulos que ele iria subir a Jerusalém. E padecer em las manos de los fariseus, sacerdotes e escribas, e al tercer e morir, e al tercer dia ressuscitar. Isso significa que para que a igreja seja generada, o Senhor necessitava ser crucificado. Pero después de la crucifixión, el Señor resucitaría y en su resurrección liberó la vida divina para producir la iglesia. Y vimos que cuando el Señor Jesús habló estas palabras, causó un sentimiento muy profundo en Pedro. Como él era alguien que vivía en su alma, la emoción de su alma era muy fuerte. Entonces él reaccionó a las palabras del Señor cuando el Señor dijo que necesitaba padecer en las manos de los ancianos, escribas y sacerdotes. Y él reaccionó diciendo que eso no acontecería al Señor. En verdad, él expuso su opinión en su alma. La opinión en su alma, en verdad, fue las palabras de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que Jesús fuera crucificado. Porque si el Señor muriera y resucitara, entonces el Señor iría a ser aquel que abriría las puertas del Hades. Y el Señor, una vez muerto y liberando su vida, produciría muchas y muchas personas que serían constituidas su iglesia. Por eso Satanás usó de todas las maneras para impedir. Él e usou o próprio alma de Pedro para tentar frustrar o Senhor de ir à cruz. Então o Senhor não repreendeu a persona de Pedro, sino que repreendeu a la persona de Satanás que estaba en la opinión de Pedro. Porque la opinión que Pedro dio no vino de Dios, sino vino de Satanás. Hermanos, perciban cuán peligrosa son las opiniones humanas. Si usted es una persona que vive en el Espíritu, usted tiene revelación y también tendrá opiniones. Todo por causa de que usted está en el Espíritu. Pero en la vida de la iglesia, muchas personas hablan livianamente sus opiniones y sus puntos de vista. Y esto pasa a ser un problema en la iglesia. Yo pregunto a usted, ¿usted puede garantizar a nosotros que las opiniones que usted da vienen todas de Dios? Las opiniones que usted da en la vida de la iglesia, ¿usted garantiza que fue el Espíritu que te mandó decir? Yo puedo afirmar que la mayoría todavía viene de nuestra vida del alma. Especialmente cuando estamos sirviendo junto con los hermanos, siempre hay aquellos que dicen, no, pero mi punto de vista es este. Y otro dice, no, pero yo pienso que es así. Hermanos, de una manera bien normal en la vida de la iglesia, los hermanos cuando sirven deben estar en el Espíritu cuyo resultado será unanimidad. Pero ¿por qué todavía hay tantas opiniones? Esto es una prueba muy fuerte que todavía vivimos en el alma. Usted muchas veces es como Pedro al comienzo. Sus opiniones pueden ser muy buenas, pero son opiniones naturales que muchas veces son usadas por Satanás. Por tanto, amados hermanos, este es el problema que hemos encontrado en el avance normal de la vida de la iglesia. El Señor sabía de todo lo que se pasaría con la iglesia en el futuro. Por eso que cuando Él reveló la iglesia, la primera cosa que Él nos habló fue una palabra de advertencia. Mostrando que la iglesia es una cuestión de seguir al Señor. Yo pregunto a ustedes, hermanos de servicio, cuando usted está sirviendo, ¿usted está seguro que está siguiendo de hecho el Señor? Porque los que siguen el Señor de hecho son aquellos que han negado su vida del alma. El ego, el yo, no es solamente el yo, la persona, sino que las opiniones de esta persona. Porque Essas palavras do Senhor aqui foram resultado de que Pedro havia puesto sua opinião para fora. Sem dúvida, Pedro também teve sua parte boa quando ele, por ele foi revelado que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivente. Pero quando ele habla su própria opinião personal, então todo isto é usado por Satanás. Eu espero, irmãos, verdadeiramente, que vocês que participam das reuniões de serviço, que participam dos muitos serviços da igreja, toda vez que você vá poner sua opinião, verifique primeiramente se esta opinião que você vai poner, de onde vem, se vem de você mesmo ou se vem de Deus. Por isso você necessita exercitar-se em como negar sua vida da alma. Quando você insiste em poner sua opinião, esta é uma senha muito clara de que você não ha negado sua vida da alma. Se sua vida da alma não é negada, a vida de Deus em você não pode ser mais añadida. Esperamos que todos os filhos de Deus em la vida da igreja aprendam a negar-se a si mesmo para verdadeiramente seguir ao Senhor. Não vamos valorar a vida da alma. Tampouco vamos amá-la e preservá-la. Os mensagens que estamos falando mostram com muita claridade quão terrível e perigosa é nossa vida da alma. Se você vive em el Espírito, então, por Deus, você pode dar as opiniões. Mas será que você está seguro que toda vez é assim? Se você está seguro, então, hable. Mas eu creio que a maioria, todavia, é opinião personal de nossa própria vida del alma. Então o Senhor disse: negue sua vida del alma. Por quê? Porque se nós não negamos nossa vida del alma, seremos passíveis de juízo em el dia do tribunal de Cristo. Por que o Senhor revelou a igreja? Ele vino reforçar a nós outros que a igreja é a realidade do reino de los cielos. Todos nós que fomos regenerados e recebemos a vida de Deus hacia dentro de nós, então estamos sendo entrenados a viver esta vida. E a vida de Deus necessita crescer em nós, añadir-se mais a nós, mas isso depende de quanto de la vida del alma nós la hemos negado. Então, Por isso que o Senhor disse: negue-se a si mesmo, deixe suas opiniões em la vida da igreja. E o melhor é que toda vez que você vai opinar, vai dar sua opinião, você primeiramente vuelva a seu espírito e pergunte: Senhor, esta opinião, se vem de mim, eu não quero, mas se vem de ti, eu posso falar. Se você percebe que essa opinião vem de você mesmo, então imediatamente você põe esta opinião no fogo santificador para que queime esta opinião que vem de sua vida de alma. E estas palavras então deixaram profundamente marcados a persona de Pedro. E essas palavras mais importantes e fortes verdadeiramente foram ditas a la persona de Pedro. Cristo mostrou a ele que a vezes ele poderia ser usado para revelar as coisas de Deus. E aí sim podemos dizer é uma boa opinião, mas às vezes aún seria usado por Satanás. De impedir e de frustrar que Cristo fuera a la cruz, e isto então impediria a geração da igreja. Por isso que o Senhor disse a Pedro: negue-se a si mesmo. E essas palavras foram marcadas mais profundamente em Pedro que em outros. E quem é este Pedro? Todos nós somos os Pedros de hoje. Você é um Pedro? Se você disse que não é um Pedro, então todavia você é barro. Não é certo? Pero se você já foi salvo, você de barro já foi transformado em pedra. Então todos nós somos Pedros. Então, no sentimento de Pedro, Mateus 16, foi dito a ele. E essas palavras agora estão sendo proferidas aqui. Eu pergunto: para quem estão sendo habladas essas palavras hoje? Para quem? Sim. É assim? É para você, não para mim. É assim? É assim? Não. É para. Estão sendo ditas a quem? A mim. Então, Pedro quedou muito impactado com essas palavras. Ele verdadeiramente reconhecia que suas opiniões eram muitas. A vezes opiniões buenas, muitas vezes opiniões de sua vida de alma. Graças ao Senhor por as opiniões que vêm da vida de alma. É muito bueno isso. Irmão, você vai perguntar: irmão, não, por que você quer que eu ponga minhas opiniões de acordo com minha própria vida de alma? É muito bueno. Por quê? Porque esta foi a experiência de Pedro. Se esta opinião de sua vida de alma sigue escondido dentro, então significa que todavia não foi tratado. Pero cuando usted dice, Señor, que esto jamás te acontezca. Yo te amo, Señor. ¿Qué pasó? Pedro, él mismo expuso lo que estaba en su interior. Él pensaba que el Señor Jesús podría decir, Pedro, usted es una persona maravillosa. ¿Cómo usted me ama, Pedro? Pero el Señor no dijo esto. Dijo, sale de aquí, Satanás. Oh, ¿qué es eso? En verdad no era yo hablando, sino que Satanás hablando por mí. Entonces, inmediatamente, Pedro, sendo expuesto, dijo, Señor, Señor, gracias. Gracias por exponerme mi alma. Ahora yo pongo mi alma en el fuego santificador para quemarme. Gracias al Señor. Cuando recibimos la vida divina para dentro de nuestro espíritu, el espíritu que entre nosotros, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la naturaleza de Dios sabemos que es una naturaleza santa. Y en la palabra nos muestra que si queremos ser santos es necesario pasar por el fuego que santifica. Ustedes conocen la historia de Moisés, que a los 80 años de edad Dios quería usarlo. Y él encontró una zarza ardiente. La zarza se quemaba, pero no se consumía. Se quemaba, pero no se consumía. E ele quedou impactado com isso. Então ele foi para ver mais de cerca. Deus disse: não, não podes acercar-se. Quita suas sandálias. Porque esta terra onde pisas é santa. Isso é para mostrar que o fogo que santifica quer queimar todas as impurezas que em nós está. Vocês sabem também a figura do altar de holocausto. El fuego del altar de holocausto es un fuego continuo. Y ese altar de holocausto fue encendido únicamente con el fuego que bajó del cielo. ¿Y para qué está quemando aquí? Porque a qualquer momento que venha um sacrifício com a grossura, com a carne, pode ser posto sobre o altar e ser queimado. E quem representa esta carne, esta grossura e também a pele deste sacrifício? Então, se ele tem Este animal sacrificado, em verdade, reemplaça o judío que pecou contra o Senhor, que para poder justificar-se, teria que derramar sangue, mas em vez de ele derramar sangue, esse sacrifício derramou a sangue por ele. E esse sacrifício, esse animal que foi sacrificado em lugar deste pecador, então agora sua ofrenda pode ser aceita por Deus. Pero o corpo pecador todavia está aí. Por isso era necessário que a carne, a pele e a grossura fossem postas sobre o altar para serem totalmente queimadas. Por um lado, a carne desse sacrifício era queimada, pero era queimada com mais intensidade graças à la grossura que também era posta aí, e entonces aumentava el fuego e subia un humo agradável a Deus. E quando Deus entonces olía este humo que salía del altar, disse: "Bueno, muy bueno." Agora este pecador, não somente derramou seu sangue, pero en este momento está sendo justificado. Ele já se pôs sobre o altar para ser queimado. Agora ele é santo. Por quê? Porque depois que se queima, somente o que resta são cenizas. As cenizas são consideradas muito limpias e descontaminadas, porque não há nada mais aí. Então, se queremos ser santos, necessitamos passar por fogo. E quem é santo? Deus é santo. Interessante que Deus queimava a sarça, pero não a consumia. Nós somos como esta sarça, porque nossa natureza é representada por la madeira. Pero aqui há um milagro, porque estamos sendo queimados, pero não consumidos. Sabe por quê? Porque Deus quer usar esta sarça. Especialmente depois que fomos salvos e recebemos o Espírito que dá vida para dentro de nós outros, ele Espírito entrou em nosso espírito. Por um lado, mesclou com nosso espírito. E agora este Espírito é santo. Tem este fogo santificador. Igual o fogo contínuo do altar do holocausto. É um fogo que nunca mais se consumirá. Então, quando Pedro percebeu sua vida de alma exposto por ele, Senhor, ele que percebeu que há pouco acabara de falar por Deus, como que agora estou sendo usado por Satanás? Graças ao Senhor, Deus quis exponer o que havia dentro de mim interior, exponer minha vida de alma. Oh Senhor, eu me arrependo. Yo pongo todo esto en el fuego santificador que está en mi espíritu para ser quemado. Amados hermanos, esta es la experiencia de Pedro. Pedro aprendió que así que su vida del alma era expuesta, él inmediatamente la ponía dentro de este fuego santificador para purificarlo. Gracias al Señor. Esta fue la experiencia de Pedro. Yo pregunto, ¿será que basta ser quemado una única vez para ser santo? No. ¿Por qué? Porque el fuego santificador es continuo dentro de él. Esta santificación está en el espíritu. El Espíritu en él está, el Padre, el Hijo, el Espíritu, está todo el Dios triuno. El Dios que es santo está dentro de él. ¿Usted quiere ser santo como Dios es santo? Entonces necesita ser quemado. Amados hermanos, cuando nosotros expresamos nuestras opiniones, inmediatamente, hermanos, nos volvamos a nuestro espíritu. Oh, Señor Jesús, esta opinión que estoy proferiendo viene de dónde? ¿De mí o del espíritu? Si viene de mí, yo he hecho esta opinión en el fuego santificador. Pero infelizmente no es así que ocurre con nosotros. Nosotros primeramente hablamos para después preguntar. Nosotros pocas veces preguntamos antes de hablar. Pero siempre rápidamente ya hablamos nuestra opinión. Yo pienso que es así lo mejor. Algunos hermanos podrán contestar, no hermano, pero eso no puede ser así. Pero siempre buscamos justificar, no, pero porque esto, porque aquello. Entonces significa que su vida del alma todavía permanece. Por un lado, Dios entonces usa todo esto para exponerte, y decirte, miras que tu vida del alma todavía está aquí. Usted ve la vida del alma. Usted ve la condición. Entonces yo pregunto, ¿cuál es su reacción? La mayoría todavía va a justificarse, pero es muy buena su opinión. Mira cuán buena mi vida del alma. Siempre va a procurar justificarse. ¿No es así que ocurre, hermanos? Si usted es una persona que todavía está en el alma, será así. Pero si usted es una persona espiritual, ¿cómo será? ¿Cuál sería su actitud? Vamos a aprender com a experiência de Pedro. Oh, Senhor. Senhor, me vuelva ao Espírito agora. Outra vez, hablé minha opinião. Agora você expulsou minha vida del alma. Oh, Senhor Jesus. Eu tomo esta vida del alma. Esta vida natural. E eu pongo em meu espírito dentro desse fogo santificador para que todo isto seja consumido. Esta é a experiência de Pedro. E ele nos comparte sua experiência. Por isso que aqui em 1 Pedro, que nós já leímos, 前面的告诉我们, 啊, 第三节里面, 颂赞归给我们主耶稣基督的父神, 他照着自己的大怜悯, 接着耶稣基督的总司令报告, 重生了我。 Vemos aqui no versículo 3 que Pedro disse, que disse: Bendito é Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos hizo renascer ou regenerar para uma viva esperança. Nós que já recebemos a vida divina, recebemos uma outra vida, a vida de Deus, a parte da vida que recebemos de nossos padres. Temos a vida divina, portanto, temos uma viva esperança. Que esperança? La esperança de não solamente heredar a herança incorruptível do Padre hacia nós. Pero também o que Ele nos ha preparado para que adentremos o reino milenar. Reino de los cielos, como recompensa. Se nós seguimos crescendo em la vida de Deus, então estaremos aptos para entrar en el reino de los cielos. Então, Ele habla sua própria experiência para nós. De como negar sua vida del alma. Então, ayer hablamos da experiência de Job. Job negou sua vida del alma. Mas eu pergunto: com que métodos Deus usou para que Job começar a negar sua vida del alma? Primeiramente, Deus permitiu que Satanás fuera tocar-lhe. Porque a vida del alma de Job era muito forte. Se fuera para exponer a parte mala de sua vida del alma, seria mais fácil, como Deus hizo com Pedro, exponerlo. Ele viu, se arrepentiu e volveu ao Senhor. Pero Job tinha uma parte forte em la parte buena. Ele apreciava sua boa vida del alma. Ele, em todo o livro de Job, procurava exaltar quão boa era sua vida del alma. Não se lograva encontrar nenhum erro em sua boa vida del alma. Então, como Deus tratou com sua vida del alma? Deus permitiu que lhe quitara todas as coisas que representariam a bendição de Deus em sua vida. Vemos que Deus queria que Job pudesse conhecer o melhor. E Deus queria que Job ganhasse muito mais bendição. Pero necessitava que Job mirasse e percebesse como era forte e terrível sua vida del alma. Aunque Dios quitó todas las cosas materiales y familiares de Job y pidió esas cosas todas, Job no negó, tampoco maldijo a Dios. Porque su vida del alma todavía era muy fuerte. Él reconocía su integridad. Yo soy muy íntegro en mi alma. Entonces yo no voy a pecar. Esta reacción fuerte de Job, ¿era buena o no era buena? A los ojos del hombre, muy buena. Pero a los ojos de Dios, este esfuerzo natural de su alma para Dios no servía. Él siguió temeroso a Dios, de Dios, y amando a Dios, aunque Dios le quitó todo. Mostrando que su vida del alma natural aún era tan fuerte. Satanás entonces llegó hacia Dios y dijo a Dios que porque no había tocado en su persona, en el cuerpo de Job. Entonces Dios permitió, entonces toca en su cuerpo. Y Job fue entonces acometido de tantas llagas de una sarna maligna que para se rascar sufrió tanto. Sin embargo, Job no, por su opinión tan fuerte, no negó al Señor. Tanta opinión, tanta rasquinha que sentía, tanto sofrimento por estas llagas, por esta sarna, pero él se mantuvo firme en su determinación de no maldecir al Señor. Vinieram os três amigos de Job e tentaram convencê-lo a que ele confessara seus pecados, porque não era normal que uma pessoa sofrera tanto sem nenhuma causa. Pero él respondió con muchas opiniones y buenas justificativas, mostrando cuánto él todavía era bueno. Estaba como que poniéndose la culpa en Dios, diciendo, no, Dios quiere tratarme porque es una cosa que Él quiere tratarme, no porque yo tengo error, es porque Él quiere tratarme. Yo no tengo ningún error. Amados hermanos, ¿por qué estoy hablando eso? Porque a veces nosotros también nos deparamos delante de situaciones semejantes. A veces cuando Dios viene y quita nuestras bendiciones, las bendiciones que hemos recibido, inmediatamente hay personas que ya se arrepienten y se rinden al Señor y confiesan inmediatamente al Señor. Señor, ilumíname y muéstrame dónde estoy equivocado. Entonces yo puedo decir que en este momento usted negó una porción más de su vida del alma. Pero a veces nosotros somos acometidos de una enfermedad, de una dolencia, como Job. Que Dios permite que llegue a nosotros para que nós outros volvamos à sua presença e digamos: Senhor, por que, Senhor, estou com essa situação? Que passa comigo? Onde estou equivocado? Aunque eu não percebo, Senhor, Senhor, ilumina-me. Ilumina-me onde eu devo ser iluminado. Se somos assim, o Senhor então nos mostrará onde estamos equivocados. E aí isso levará você ao arrependimento. E a reconhecer quão forte é sua vida de alma, e você então se lá tratará. E então essas coisas passarão e você vencerá essa situação. Pero Job não foi assim. Job foi tratado por Deus, perdeu todas as coisas que eram suas bênçãos, pero ele aún firmemente determinado em mostrar que ele era bueno. Aunque seu corpo foi tocado com tantos sofrimentos, tantas chagas, ele aún se quedou firmemente determinado em sua opinião, em sua vida e alma. Pero graças ao Senhor que Pedro não teve essa reação. As coisas que chegaram a ser Pedro não foram como chegou até Job. Por quê? Porque quando o Senhor expulsou sua condição de vida del alma, imediatamente ele confessou, se arrependeu e permitiu que esta parte fosse queimada dentro de ele. Ele começou essa experiência em Mateus 16. Deus expulsou em Pedro sua vida de alma exposta. E ele tratou. A maneira de tratar é usando este fogo interior. Será que uma vez que tratou a vida del alma, está uma vez tratada de uma só vez? Não. A vida natural, todavia, tem muitos aspectos. Com Pedro ocorreu o mesmo. Pedro já havia sido tratado ao começo, ou seja, o fogo já havia lo queimado, já lo havia queimado. Pero passando alguns dias, ocorreu algo em Mateus 17. O Senhor levou um grupo de pessoas com ele ao monte e para revelar como seria o reino venidero. Então, Pedro, juntamente com outros dois, quando o Senhor vieram que o Senhor se transfigurara e com ele estavam dois, um Elias, outro Moisés. Nesse momento, outra vez aparece sua vida natural. Que bueno estar aqui. Oh, Moisés, Moisés, aquele que liderou o povo de Israel a sair do Egito. Ele é ele, profeta. Moisés, ele que representava Deus. Moisés, uma pessoa muito respeitada por mim. Não é só Moisés aqui, há também Elias. Elias, ele profeta por quem Deus falou. Por um lado, profeta, por outro, Por outro lado, lei e profetas, das duas coisas que nós outros judíos apreciamos. Muito bom, muito bom. Então, a parte da lei e dos profetas, também há Jesus. Que bom, melhor agora. Esta reação que? Da alma. O pensamento almático. Então, expuso sua própria opinião. Outra vez vindo a opinião. Oh, 主, 这里真好呀, bueno estarmos aqui. Bueno que estemos aqui. Hagamos aqui três enramadas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pero quando o Senhor tratou a Pedro, será que tratou a Pedro como tratou a Job? Não. Como o Senhor tratava Pedro? Exponendo Pedro. Para que Pedro mesmo percebiera sua vida del alma. Ele não tomou um azote para azotar Pedro. Você em capítulo 16 já havia opinado e eu já lhe disse que é necessário que você negara sua vida e alma e não expusera sua opinião. Você já se arrependeu. Agora, por que outra vez você faz o mesmo? Outra vez sua opinião está aqui. Será que o Senhor Jesus isso, isto, falou assim para Pedro? Não foi assim. Simplesmente, mientras ele falava, vindo na voz do céu que disse: este é meu amado, em quem tenho complacência, a ele ouvir. E nessa situação, Pedro mesmo pudo perceber. Oh, outra vez. No capítulo 16, eu já fui exposto para que eu aprenda a levar isto ao fogo que queima. Agora, outra vez, a opinião de minha vida natural aparece. Oh, Senhor, Senhor, eu pongo outra vez minha vida del alma neste fogo santificador. Essa é a experiência de Pedro. Aprendeu então outra lição. Eu digo uma coisa: as coisas humanas que nós temos, tanto as minhas quanto as tuas, eu digo uma coisa: não sei quantas vezes é necessário que sejamos tratados. Na vida da igreja. Há irmãos que têm desejo de sair para a expansão. E você, então, dá sua opinião. Por que vamos fazer a obra da expansão se não vindo nenhuma ordem de Jerusalém para que prediquemos o Evangelho? Ou seja, outra vez vem a opinião. Você tem opinião e tem muitas opiniões, como Pedro tuvo. Pero Pedro, quando era exposto, imediatamente ele ponia suas opiniões no fogo para ser queimado. Bueno, aqui outra vez ele aprende sua lição. Outra vez o natural é queimado por o fogo. Ao final do capítulo 17, outro acontecimento que vindo a Pedro, o cobrador de impostos. Todos os judeus eram obrigados a pagar o imposto do templo. Cada um deles tinha que pagar 2 dracmas. É meio ciclo. Cada um pagava meio ciclo. Os dois, então, pagavam 1 ciclo. Então, vindo o cobrador de impostos e perguntou a Pedro: tu, maestro, paga o imposto? Entonces la opinión de Pedro otra vez apareció. No. Él no dijo, no. Sí, lo mejor, como yo dije a ustedes, que antes que hablemos y dimos cualquier respuesta, volvamos al Señor a preguntar, Señor, esta respuesta que yo voy a dar, ¿viene de ti o de mí? Pero muchas veces nosotros no somos así. Él dijo, sí, sí. A veces, cuando un hermano invita a usted, hermano, vamos a visitar a tal hermano, y usted de pronto, no, no, no. ¿Qué es eso? Opinión natural. Amados hermanos, Pedro aprendió esto. Él dijo, sí. O sea, otra vez su natural fue expuesto. Él no preguntó, él no paró antes y preguntó a su interior, ¿será que mi Señor paga impuesto? Estoy seguro que si él practicara así, su vida del alma no sería expuesta. Pero yo digo que fue bueno él hablar así. Porque si la vida del alma no es expuesta, se mantiene pasiva dentro de nosotros, todavía está escondida. ¿Entendieron? Pero cuando es expuesto, y dijo, sí, paga. Entonces el Señor tiene manera de tratarlo. A veces, usted tiene una opinión y usted decide no hablar. Pero hermanos, a veces este no hablar proviene del alma también. Porque usted no quiere ser expuesto, entonces usted no habla. Entonces la cuestión es, ¿hablar o no hablar? Es aquí la cuestión, ¿no? Hablar no es bueno, no hablar también no es bueno. La mejor forma, es tanto la buena quanto la mala opinión, vamos quemar en el fuego, preguntó, ¿paga o no paga? Paga. E para ele era devido, lógico, eu sou judío, hay que pagar el impuesto. Jesús também era judío, então ele paga impuesto. Entonces fue al Señor. El Señor ya sabía. Y dijo a Pedro, los reyes de la tierra cobran impuestos de los hijos o de los extraños. Sin duda de los hijos no pagan impuestos. Entonces Jesús respondió, entonces los hijos están exentos. Porque yo soy hijo de Dios. Yo no necesito pagar impuestos. Pero ya que usted respondió, para no escandalizar a él, paga, paga para el cobrador. Pero ¿de dónde vendrá la plata? Entonces Jesús dijo, va a pescar. Va a pescar. Y en el pez que usted pescare, vendrá con él una moneda. Un estatero. O sea, usted podrá pagar tanto mi parte cuanto su parte. Entonces, eso no quiere decir, bueno, el accidente fue este que causó, usted entonces que solucione este accidente. Está bien, va a pescar. Sin duda, en este momento, él estaba lamentándose. Otra vez mirando cómo es su vida del alma. Otra vez la vida del alma aparece. Oh, la vida del alma. ¿Cuándo será que lograré pescar este pez? este pez que tiene un estatero en su boca, ¿cuándo, Señor? Oh, Señor, ¿cuándo lograré pescar este pez? Entonces, sin duda, mientras haciendo así, está quemando esta vida del alma. Cuando quemó, viene el pez con la moneda. Amados hermanos, ¿por qué estoy aquí hablando todas estas historias? Para mostrarnos la mejor manera de negar nuestra vida del alma es inmediatamente volvernos a nuestro interior y permitir que el fuego santificador nos queme. Y yo digo, es mucho mejor que la manera como Job fue tratado, que le fue fue tratado perdiendo todas sus bendiciones y bienes materiales. Ahora yo pregunto a usted, ¿cuál manera usted quiere ser tratado? ¿Job o Pedro? Nosotros antes siempre pensábamos que las cosas exteriores eran las que iba a tratarnos. Ahora, el Señor en su misericordia nos habla. ¿De qué manera usted tratará su vida del alma? ¿De qué manera? ¿Usted quiere que Dios levante circunstancias exteriores para que usted sufra? ¿Y así ser tratado para poder negar su vida del alma? ¿Usted quiere recibir una enfermedad para que sea el camino para que usted negue su vida del alma, diciendo, Señor, aquí estoy sufriendo, Señor, estoy negándome, Señor? Yo pregunto, ¿cuál es el camino que usted quiere optar para negar su vida del alma? Yo creo que la mejor manera, como ya dije, es tomar el camino de Pedro. Por eso, lo que leímos en 1 Pedro 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Alegráis por qué? Alegráis por haber recibido la nueva vida, por haber recibido una esperanza viva y por estar preparada para nosotros una herencia incorruptible. En la vida de la iglesia estoy continuamente negándome a mí mismo porque yo espero alcanzar la plena salvación que me está preparada a manifestarse en el día postrero. Esa es la experiencia de Pedro. Él vio que él fue ya regenerado. Y esta regeneración le da una esperanza viva de obtener una herencia. Y él sabe que todas esas cosas serán dadas a él cuando el Señor se manifestare en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo seáis afligidos en diversas pruebas. Estoy siendo afligido en este momento por diversas pruebas. El Señor quiere que mi natural sea expuesto a fim de que eu o veja. Por isso que eu quero poner essas coisas em el fuego para serem queimadas. Portanto, eu me alegro, aunque por pouco tempo esté sendo afligido e esté sendo provado. Agora é por pouco tempo. Esse sofrimento não é um sofrimento exterior, não é um sofrimento que chega a meu corpo. Pero são sofrimentos que levam minha vida de alma a que eu regresse imediatamente a meu interior para que eu possa queimar esta minha vida de alma. Versículo 7: para que submetida à prova, vuestra fé, muito mais preciosa que o ouro, o qual, aunque perecedero, se prueba com fogo. Ele está sempre volvendo-se a seu espírito para que esse fogo sanificador lhe purifique. E o que restará deste queimar do fogo santificador será o que receberá alabança, glória e honra de parte de nosso Senhor. Esta é a experiência de Pedro. E ele comparte sua experiência conosco. Se nós queimarmos a vida no limite e salvar, se nós já aprendemos a tomar a vida natural e echarla en el fuego santificador de nosso espírito para ser queimado, não necessariamente necessitamos de los sufrimientos exteriores. Senão que o Senhor usará circunstâncias em que vivimos para tratar com nossa vida de alma. Assim como Deus tratou a pessoa de Pablo também. Pablo passou por muitos sofrimentos. E Pedro também, e Pedro aprendeu lições. Toda vez que ele é exposto, ele não queria mais ser forte, ele imediatamente volvia à presença do Senhor. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver o exemplo de Pedro quando descrito em livro de Gálatas, que Pedro havia ido à la cidade de Antioquia para visitar os irmãos aí. Não é certo? Sem dúvida, os irmãos já o receberam. Como a maioria de entre eles eram gentiles. Porque Antioquia era uma cidade gentílica onde a igreja havia sido levantada. A parte da maioria que era gentílica também havia os judíos. Quizá por causa da costumbre de eles gentios e judíos comiam separadamente. Então, quando Pedro chegou a Antioquia, Pedro se sentou na mesa de los gentios. Porque Una vez que la puerta del evangelio a los gentíos fue primeramente abierta por la persona de Pedro. Y como este ministerio no fue dado continuidad en la persona de Pedro, entonces Dios tuvo que levantar la persona de Pablo para seguir adelante. Bueno, entonces Pedro llegó a Antioquía y pasó a sentarse con los gentiles. Vinieron algunos de parte de Jacobo. Vinieron de parte de Jacobo, o sea, vinieron de parte de Jerusalén. Porque la iglesia de Jerusalén ahora era totalmente, escuchaba totalmente los órdenes de Jacobo. Entonces, los que venían de parte de Jacobo eran hermanos de Jerusalén, salvos, pero muchos de ellos judíos. Cuando Pedro miró que venía de parte de Jerusalén estos, él dijo, ahí vienen los de Jerusalén. Estoy comiendo con los gentiles. No, yo voy a apartarme, voy a comer ahora con los judíos. Pablo estaba ahí y de pronto, inmediatamente, Pablo le reprendió. ¿Por qué haces esto, Pedro? Estabas tú comiendo con los gentiles. Ahora, ¿por qué que usted, una vez que percibió que venía lo de Jerusalén, de Jacobo, usted cambia de mesa y pasa a comer con los judíos? Y aquí, Bernabé também foi arrastrado por la hipocrisia de ellos. Entonces, yo pregunto, ¿en qué situación quedó Pedro en Antioquía? Aquí no dice que Pedro peleó con Pablo. Pero no dijo, Pablo, yo tengo libertad de comer con quien quiera. Estaba con los gentiles, ahora estoy con los judíos. ¿Por qué no? No contestó así. Él no contestó, no peleó, tampoco discutió. ¿Por qué? Porque él aprendió lección. Él no estaba criticando si Pablo estaba correcto o equivocado. Cuando él recibió esta palabra, él se volvió a su espíritu. Porque él sabía que Dios estaba usando esto para exponer su vida del alma. Mira mi condición. Es verdad, estoy disimulando. Estoy siendo falso. Es verdad, estoy siendo falso aquí. Si fueran otros, quizá iban a pelear con Pablo. Pablo, ¿quién eres tú? No me conocen, yo soy más viejo que usted. Yo soy el primero de entre los doce. ¿Y usted quién es? No fue así. ¿Qué dijo él? Oh, Señor Jesús. Otra vez mi opinión está aquí. Señor Jesús. Señor, mi fuego santificador. Quémame, Señor. Amados hermanos, esa es la experiencia de Pedro. Él estaba siempre permitiendo. Permitiendo que este fuego interior le quemara, así como un fuego purifica el oro. A qualquer momento que se descubre algo mais de sua vida de alma, imediatamente ele ponia essas coisas em el fogo para ser queimado. Então, al final, ele com muita segurança, certeza, ele pôde falar essas palavras porque sabia que seu natural estava continuamente sendo queimado. Então, ele nos amonesta em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, 4:12. Amados, não surpreendais del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como se alguma coisa estranha os acontecesse. Este fuego de prueba está em nosso interior, continuamente queimando-nos. Não os surpreendais. Não considere como coisa estranha. Isto é necessário. Gozaos. Porque você está permitindo que essas coisas naturais sejam consumidas. Uma vez queimando isto, aunque sinta dolor, pero usted está sendo participante de los padecimientos con Cristo. Para que também na revelação de sua glória os gozeis com grande alegria. Ele tinha uma esperança que era a revelação de sua glória para receber a recompensa. Versículo 14: se sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bem-aventurados, porque es glorioso, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o entremeterse en lo ajeno. Esse tipo de sofrimento são sofrimentos exteriores devidos. Deus levanta circunstâncias exteriores também para tratar-nos, para que suframos. Portanto, não considereis como coisa estranha, porque é necessário. Se nós cometemos erros, é devido que suframos por esses erros. Pero por outro lado, quando o fogo de prova vem de queimar-nos, não consideremos estranho. Por que não? Porque, aunque você não cometa nenhum erro, aún necessitamos deste fogo que nos queima. Este fuego de prueba está continuamente en nosotros. No es porque pecamos o que hicimos cosas erradas, es que nosotros somos tratados. Es porque hay cosas en nuestro natural que necesita aún ser quemado. Queimar nuestro natural. Esto es debido. Esto es necesario. Toda vez que percebemos, ou por la palavra de Deus, ou por las circunstâncias, que nuestra vida de alma aparece, então devemos imediatamente tomarla, echarla en este fuego santificador para quemarla. Porque o versículo 17 diz: é tempo de que o juízo comience por la casa de Deus. Pedro continuamente sufriendo aqui. Não sofrendo por causa de las coisas exteriores. Sofrendo interiormente por el fuego interior que quemaba. Portanto, sua vida natural foi totalmente queimada. E seu sofrimento, o que passava, não era porque ele fazia coisas malas. Não, ele sofria porque todavia tinha muito de seu natural. Amados irmãos, agora eu te pergunto: vocês recebem ou não recebem esta palavra? Se você não está aberto para volver-se ao seu interior para permitir que sua vida de alma seja queimada, então é necessário que Deus levante circunstâncias exteriores para levá-lo a ser queimado. Agora eu pergunto: que prefere você? Eu prefiro os caminhos de Pedro. Pedro está sendo exemplo para nós outros aqui. Versículo 5 diz: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ele está aqui compartilhando com nós sua experiência. Não necessariamente tem que ser anciano na igreja. Esse testemunho que ele está dando a nós serve para todos aqueles irmãos e irmãs que vivem na igreja. Então ele nos dá esse testemunho. E ele nos ruega que nós apacentemos a lei de Deus que está entre nós conforme a vontade, de Deus. Não por força, senão voluntariamente. Não por ganância desonesta, senão com ânimo pronto. Não como tendo senhorio sobre eles, senão sendo exemplos de la grey. Amados irmãos, quando as verdades em la igreja passaram a ser primeiramente compartidas aqui em toda a Sudamérica, muitos irmãos nossos que estavam nas denominações vieram para nosso meio. Pero porque não aprenderam lecciones de vida adequadamente, trajo então muitos problemas em la vida da igreja. Hablamos desde o começo que em la vida da igreja todavia há aqueles que constantemente querem dar suas opiniões e querem justificar-se por suas opiniões, querem forçar suas opiniões. Eu posso dizer que muitos de estes são aqueles que, quando entraram na igreja, não aprenderam as devidas lecciones de vida que deveriam aprender. Eu creio que alguns de eles não praticavam adequadamente ele invocar o nome do Senhor e orar ler a palavra para seu crescimento de vida. Quizá também não han logrado orar ler adequadamente a palavra de Deus para estar no Espírito. Yo percibo que la mayoría que da sus opiniones así son personas que vinieron en esta condición. Entonces, esperamos que todos aquellos que entran en la vida de la iglesia de esta forma podamos ayudarles a primeramente aprender estas lecciones de cómo negar su vida del alma. Primeiramente, como? Levando-lhe a ser um bom invocador do nome do Senhor. E assim, vão aprender a ser verdadeiramente pessoas no Espírito. E eu afirmo que muitos deles, pouco irão dar suas opiniões. Eu creio que muitos de vocês têm tido essas experiências. Há irmãos que aprenderam a lição e já não dando opiniões de qualquer maneira. Não é dizer que não têm opiniões, senão que quando as opiniões vêm, o Espírito lhes aponta. Esta opinião não é minha, é sua, de seu natural. Então, você, quando vê isso, oh Senhor Jesus, vai vencer seu espírito. E você põe a queimar esta opinião. E assim, não há opinião natural. Graças ao Senhor. Portanto, devemos apacentar toda a graça de Deus. E devemos ser exemplos da graça de Deus. E quando aparece o príncipe de los pastores, ou seja, quando aparecerá o príncipe dos pastores, aparecerá em lo que diz versículo capítulo 4, versículo 17, em el mesmo tempo que vendrá o juízo em la casa de Deus. Quando o Senhor se manifestar em sua glória, quando Ele vendrá em sua glória com seus vencedores para juzgar-nos, Ele vendrá para juzgar-nos. Eu quero reforçar aqui: não venha juzgar-nos enquanto a nossos pecados. Irmão, eu pergunto a você, irmão: você tem pecado? Tem pecado ou não? Sim, pecado temos. Pero você não ha aplicado a sangue de Cristo sempre? Você recebeu ou não recebeu a sangue de Cristo? Então eu pergunto: se você recebeu a sangue de Cristo, você tem pecado? Graças ao Senhor. Então, não é questão de pecados. A não ser que você não confesse seus pecados. Aí sim é questão de pecado. Se você não é se você não confessa os pecados, sem dúvida, o pecado permanece todavia. Mas se você sempre confessa os pecados, eu digo uma coisa a você: não importa que tamanho de pecado é. A sangue de Cristo é muito mais grande que o pecado cometido. Aleluia. Aleluia. Não, então, baseado nisso do que falamos, você todavia tem pecado? Irmã, tem pecado? Tem pecado ou não? Não tem. Amém. Então, chegamos diante do tribunal de Cristo. Antes, nós escutávamos que as pessoas dizendo: bueno, quando chegamos no tribunal de Cristo, tendremos que apresentar todos os pecados cometidos diante do Senhor. Então, e naquele dia, quando o Senhor, no tribunal de Cristo, que será implantado em los aires, o Senhor perguntará a você: irmão, você tem pecado? Como você responderá? Não. Você tem que falar de maneira fuerte y osada. No. Se você todavía tiene duda se tem pecado ou tem pecado, é porque quizá você não está valorando a sangue de Cristo. Não é certo? Você tem que levantar e dizer: não tenho pecado. E o Senhor perguntará: verdadeiramente não tem pecado? Você não há pecado? Você confessará: sim, eu é pecado. Muitos pecados. Pero você derramaste a sangue por mim. Tu, Senhor, derramaste a sangue por mim. Então eu tomei essa sangue. Então não há mais pecados. Então se não há pecados, o Senhor nos juzgará sobre quê? Se não há pecado para juzgar, vai juzgar quê? Juzgar quê? Sim, a vida del alma. Todavia tem a vida del alma? Senhor, estou seguro que 99.9 já não há. Pero todavia há 0.1 que não queimou. Então, uma pequena ajuda. Entra en el reino milenar, en las tinieblas de afuera, por mil años nomás, y vamos a quemar este 0.1 que quedó. Pedro tuvo esa experiencia. A primera Pedro capítulo 1, versículo 7. Primeiro Pedro 1:7, para que sometida à prova vuestra fé, muito mais preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra quando será manifestado Cristo. Quando será manifestado Cristo? Em seu tribunal. Não é certo? Em seu juízo. Então, eu pergunto, ele nos julgará sobre nossos pecados? Não. Devemos falar com esta segurança. Não. Porque nós hemos tomado a eficácia da sangue de Cristo. Então, o Senhor nos julgará sobre nossa alma. Quanto la hemos negado? Pedro negou sua vida del alma. Não é certo? Imagina o que eu acabei de falar. Uma circunstância é esta que Pablo le repreende publicamente e Pedro quedou calado. Será que ele simplesmente reconhecia que não tinha erro, mas simplesmente optou por não discutir com Pablo? Será que foi assim? Eu pergunto, Pedro estava equivocado? Estava equivocado. Estava dissimulando? Estava comendo com os gentiles? Que problema é comer com irmãos gentiles? Ora, porque vem de Jerusalém, dissimula, passa a ser falso e vai comer com os judeus. Prestem atenção. Pablo repreendeu publicamente a Pedro. Imagina, delante de todos, ele se separou e disse: Pedro, o que está passando contigo? Você comia com os gentiles, agora, porque eles vieram, você está comendo com os judeus? Irmão, este é um sofrimento grande para Pedro. Não é certo? Mas o que isso, Pedro? Nada. Oh, Oh, Senhor Jesus. Outra vez me natural aqui. Por que não me quedei com os gentiles comendo? Oh, Senhor Jesus. Ele tomou isto outra vez como fogo para queimá-lo. Então, quando chegar diante do tribunal de Cristo, todos nós estaremos. Todos. Se você já dormiu, você ressuscitará antes do tribunal. E os santos que já morreram, quando o Senhor Jesus vem, eles ressuscitarão primeiro. E se nós todavia estamos vivos, juntos com os que ressuscitaram, chegaremos a seu tribunal. Então o Senhor, sem dúvida, chamará Pedro em nossa presença. Pedro, venga. Mirem para Pedro. Pedro tinha uma vida de alma natural muito mais forte que todos vocês. Não é certo? Era muito forte sua vida de alma. Vida de alma muito forte. Pero, agora mira para Pedro. Sigue com a vida de alma? Não. Por quê? Porque será que Pedro foi tratado desta forma como Job foi tratado, que perdeu seus bens, perdeu sua família? Será que Pedro foi tratado desta forma? De que forma Pedro foi tratado? Foi tratado interiormente por o fogo que queimava, queimando sua vida de alma. Então sua vida de alma já não está. Então será alabado. Pedro, agora você pode entrar à glória. Que glória? La glória del reino milenar. Entrará então em el reino milenar. Amados irmãos, você quer ser alabado por el Senhor? Então, hoje é o tempo de negar sua vida del alma. Você ainda é cheio de opiniões? Você ainda quer dar sua própria opinião? Você ainda quer dar sua própria opinião? Você deve dizer o seguinte: eu tenho opiniões e eu quero dar minha opinião, mas eu quero aprender a não forçar minha opinião. Se você disse eu não tenho opinião, está equivocado também. Porque se você dá sua opinião e você percebe que sua opinião vem de sua alma e você imediatamente la toma de volta e la queima, amém? É provável que sua opinião seja a melhor, pero as pessoas, os irmãos, não querem sua opinião. Então, o que fazer? O mais importante é não não se agarre à sua opinião. Não, tem que ser conforme minha opinião. Se você persiste em insistir em sua opinião, não é somente alma, passa a ser também carne. Passa a ser carne por causa de sua alma muito forte. Todos nós devemos aprender essas lições. Esperamos que quando o Senhor venha, como Pedro, sejamos alabados por o Senhor. Aleluia. Também podemos entrar na glória. Porque nossa vida de alma foi totalmente queimada. E por último, aqui diz honra. O que significa honra? Honra significa ocupar uma posição de honor. No reino milenar, há muitos tronos. Sem dúvida, um dos tronos está no Senhor Jesus. Mas há muitos outros tronos para quem? Nós Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Versículo 4. Quando apareça o príncipe dos pastores, vós outros recebereis a corona incorruptível de glória. A quem Pedro está falando? A seus ancianos, a seus co-ancianos. Ou melhor, está falando a todos os que servem ao Senhor. Nós que estamos aqui na terra servindo ao Senhor como filho de Deus, devemos ter uma esperança de que um dia receberemos a recompensa. Quando aparece o príncipe dos pastores, nós não devemos ser julgados, ou melhor, não devemos ser disciplinados. Não devemos ser estes que são echados em as tinhas de afuera. Antes que sejamos aqueles que receberão lá a alabança do Senhor. Para receber que? Para receber a corona incorruptível de glória. Muitos tronos há no reino milenar guardados. Quem poderão assentar-se nos tronos? Os que têm a corona. Amados irmãos, Pedro verdadeiramente é nosso exemplo, modelo. Não somente ele usa o fogo interior do Espírito para queimá-lo, como também ele comparte essas experiências preciosas a nós, para que quando nós volvamos a nosso espírito, podemos queimar nossa vida de alma. A fim de que quando na vida da igreja passamos por muitos sofrimentos, como disciplina, como sofrimentos, como tribulações. Uma vez que nossa vida de alma já foi queimada em nosso interior, não será mais necessário coisas exteriores para vir tratar-nos como Job foi tratado, até que um dia ele reconheceu e disse: me aborreço a mim mesmo e me arrependo em polvo e ceniza. Ele então se pôde reconhecer quão terrível ele era. Será que nós necessitamos passar por tudo o que Job passou para por fim reconhecer? Você quer passar por tudo o que Job passou para depois reconhecer isso? Não. Então, o que devemos fazer nós? Quer guardar sua vida de alma? O que fazer então? Sim. Vamos aprender da experiência de Pedro. Aleluia! Vamos também ser estes que um dia, naquele dia, recebamos a alabança, a glória e o honor. Para que quando apareça o príncipe dos pastores, recebamos a corona incorruptível de glória. E quando adentremos o reino milenar, não será para disciplina, senão que será para recompensa. Agora vamos todos juntos em pequenos grupos revisar esta mensagem. Esta mensagem muito preciosa deve ser revisada. Vamos ver quantos te logrou captá-la, quantos te logrou absorvê-la. Vamos agora em pequenos grupos revisar esta palavra em pé.